um nome sujo no meu coração. Mas uma mentira não é possível, não. Blefa, não. E dessa vez não vai. Já virou ex. Fala pra ele! Mas uma mentira não é possível, não. Blefa, não. E dessa vez não vai ter mais vez. Eu falei que te deixava de vez. Já virou ex. Já virou ex. Você faz barulho português.